autorizado 340 Guarulhos, decola da 28, mantém a proa, 3 mil pés, curva esquerda, saída gol e eval. Depois eval voa Eudes, 19 controle, 5547 é o transponder do TAN 3173. TAN 3173, correto, portão 02, chame pronto. Camará, 3173. O meu término do desvio. Informará. Tango Eco Golf Tango, curve a vitração para sequenciamento, curve à esquerda para o A175, limite o curso do localizador. Esquerda 175, limite o curso do localizador, Golf Tango. A 17 está alterando o visual, é o TRIP 5491. Informo que está operando o visual em Salvador. Aqui, okay, possibilidade de cancelar então desse visual e pousa na 17, o TRIP 5491. TRIP 5491, no plano cancelado ao zono no 619, desce para 1.500 pés na proa da rotatória. Descendo 1.500 na proa da rotatória, 5491. Salvador, Golf Tango, aqui 070. Sente Eco Golf Tango. Desça para nível 040. Descendo 040, Golf Tango. Salvador, boa tarde, tem 8001, decolado, mantendo a proa. Visual. O número 97 autorizado pouso, pista 28, vento de 210 graus com 11 nós. Eu repouso, gol no 697, confirma o ajuste? O ajuste é 1013, 1013. 1013, gol no 697. Controle Salvador, boa tarde, TAM 8001. TAM 8001, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até o nível 050. Após autorizado, o perfil da saída Aron, transição Melim. Ok, após o 50, tem que interceptar 007, confirma. Após a 050, autorizado pro direto de Aron, de Melim. Ah, muito obrigado. Após 50, eu vou a Melim, o 8001 da TAM. É, corrijo, vai voar direto Aron. Direto Aron após 50, 8001. Vitória, já autorizada, guarda-costa azul 4089. Tá. Informo que será o número 2 para pouso na pista no 7, é com o Golf Tango. Certo, Golf Tango. O 8001 vai efetuar um desvio, tem uma formação à nossa direita no momento, 2 milhas e meia, vai curvar direito a 1, ok? Sente, então, 8001. Mas é só a saída prevista, por favor. Aron Melim. Aron Melim, né? Confirme aeronave que chamou o solo, mensagem não foi entendida, muito baixa a transmissão. TAN 3173-02, puxa acionamento. Autorizado no 02, reporte táxi, TAN 3173. Boa tarde, TAN 3173. Level 150, with Victor information. Go 1328, Skulk, Adent, send flight level 060. Roger, flight level 060, go 1328. Todas siga 3834. 3834, autorizado Fortaleza, nível 370, via UP Zulu 19. Decola da pista 28, mantém proa até 3 mil pés, curva à direita. Subida Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.8, transponder 5564. À direita agora, sugiro a proa 265. Tem condições de manter sem condições visuais nessa proa? Vento de 200 graus com 10 nós. Off. O transponder está 3834. Afirmo. 5564 no portão 04, reporte pronto para o pushback e acionamento, então 3834, pago também restrição após a decolagem, nível 070 até 30 milhas de Salvador. 070, 30 milhas, 3834. Reporte pronto, 3834. Vai reportar. Paulo, boa tarde, gol no 806, autorização Aracaju, sempre da UISP. Gol no 896, Aracaju, 190, pronto, cópia. É um 806, pronto, cópia. Gol no 806, confirmo? Afirmo. Gol no 806, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola da pista 28, mantém pro até 3 mil pés, curva à direita, subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.8, transponder 5546. 190 autorizado para Aracaju, decola da pista 28, mantém a reta até 3 mil pés, curva à direita após, saída Aron, transição Melim. 198 ao controle, 56 transponder. 1806, correto, portão 07, chame pronto para pushback e acionamento, pago restrição, nível 070 até 30 milhas de Salvador. Restrito 070 para 30 milhas, no 806. Tá 8001, no chame centro Recife, no 26.85 até 925.45. 2.85.45, 8001, boa tarde. Proa até 3 mil pés, curva à esquerda. Subida Gole, Eval, após direto Eudes. Frequência do controle 119.8, transponder 5560. Autorizado nível 360 para Vitória. Já autorizado 50. Decola pista 28, mantém até 3 mil pés, após curva esquerda. Subida Gole, Eval, após direto Eudes. Controle 119.8. Transponder 5560, azul 4089. Azul 4089, correto, portão 09, chame pronto para o pushback e acionamento. Formar o top, a visibilidade, tá dando certo? Teto de mil pés com 5 mil de visibilidade. Poderia prosseguir o usuário social? De esquerda, chame o solo, 121 decimal 9. Solo Salvador, o TAN 3566, assistente da informação ativa, autorização Aracaju. 3566, Aracaju, aguarde cópia. Aguarde. Para o TAN 3173, com 1779 a bordo, 350, alterna Galeão. Firme só o POB, o TAN 3173? 079. Cliente, o TAN 3173 está autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá a torre 118, décimo 3. Índia Alfa, ponto de espera 2883, TAN 3173. Vai manter. Número do pátio, por favor. Descend the flight level 040. 040, 1328. Action Hackway, descend flight level 050. 050, go 1338. Patrulha, o Cabeça Serra, pode prosseguir usar o social? Tá, visual com o aeródromo. Sim, o senhor vai manter-se a 5 milhas afastado da cabeceira 17, temos um tráfego aproximação para 28. Esse tem prioridade, pois é IFR. Mantenha a espera no setor a 5 milhas, aguardando instruções para pousar na 17. Entende, vai aguardar 5 milhas, aguardando o pouso para 17, 54 não, correto. Via Golf 677. Decola da pista 28, mantém proa até 3.000 pés, curva à direita. Subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.8, transponder 5561. Aprovar o Golf 677, decola 3.000, curva direita na Aron Melim, 108, 5561. É o 3566 autorizado, portão 01 chão pronto para pushback e acionamento, pago restrição após a decolagem, nível 070 até 30 milhas de Salvador. 070 até 30 milhas de Salvador. Isso que Vitor Golf, prossiga. Te aguardo, vou entrar em contato com o Infraero. Viagem 6702, desça para nível 050. 050, 6702. Trip 5491, agora autorizado aproximação para 17, reporte na final. Reportará final da 17, 5491. O farol de Itapuã para pouso do aerônomo, caçador 06. 06, chame torre no 8 decimal 3. Semana torre 7283, graça 06. Torre Salvador, o Caçador 06. Caçador 06, mantenha-se no setor de Itapuã, aguardando instruções. Mantendo, o Caçador 06. TAM 3192, seu solo foi aos 30, libere à esquerda, chame o solo, 121 decimal 9. 19.35.02. Livre, pouso 5491. Da prevista por gentileza para Natal? Aron, transição Zipar. Aron Zipar, na mesa da. Solo TAM 3192. Meio 3192, autorizado Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02. Confirma o objeto 6721, reportou pronto para o push? Afirma, na remota, tá pronto. Aeronave da Gol realizando push no 07, tem condições de realizar simultâneo? Afirma. Autorizado reporte táxi, objeto 6721. Tá na táxi 28, viu, né? Solo Azul, aí foi tudo para nós de novo. Azul 4069, aguarde para o push. Solo Gol 74, solicita acionamento da posição. Gol 754, acionamento na posição, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reportarei para o táxi. Reporte para o push, correção, Guno 754. Aguarde, mandei para o push. Guno Salvador, TAM 3566 no 01, push acionamento. TAM 3566, coordene com a equipe de parte da aeronave da companhia, vai parquear no 02, à sua esquerda, após o parqueamento da mesa, está autorizado pushback e acionamento reporte táxi. Reportará 3566. Final do PAT 4, 06. 6721 na escuta. Objeto 6721 após a decolagem está restrito ao nível 070 até 30 milhas de Salvador, 30 milhas. 070 até 30 milhas, 6721. Sim. Solo. Afirmativo, afirmativo, visual com a pista, o caçador 06. Perna do vento para 17. Cabeceira 17. Correto, prossiga direto para o pátio 4, informe no solo, caçador 06. Comparar no solo, 06. Atenção. Afirmo, 3.005 metros. Obrigado. Oi, caçador prossegue para cabeceira 107 e prossegue para Oscar. Cabeceira 107 autorizado, caçador 06. 06. 5491 para ingresso no pátio principal, 121 decimal 9. 219, 5490. Boa, mantém a domínio sem aterrissagem, tragar 0 a 3. 5491 do Livrana Lima. VIP 5491, visual com a aeronave da Web que puxou na remota? Visual. Eu estou de prosseguir para remoto no 4 sem interferir? Afirmativo. Autorizado o trip 5491 no remoto 1-4. O do 4. Para o chat. O 1806 autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28 quando lá a torre 1-18 decimal 3 bom voo. Juliette Alfa. André 173, mantenha a posição, aguarde para ingresso e decolagem. Temos tráfego já na curta final da 28. Alt após 09 da Web liberar retaguarda, está autorizado pushback e acionamento reporte táxi. Professor, após a liberação do Web, autorizado o posicionamento, vai coordenar com o táxi. Após o 4 guarda do lado de Aratá. Gol no 697 Salvador. Controle Salvador, muito boa tarde, Xanero 630, quem a gente tem informação em antes? Sex? Perdão, senhor. Desculpa pela falha, objeto 76. Gente, confirme o POB, autonomia e alternativa. 84 a bordo, 4 horas e 15, a terra natal. 6721 está autorizado a prosseguir Juliette Alfa atrás da aeronave da Gol. Quando no ponto de espera da 28, torre 118 decimal 3, tem um bom voo. Matheus, Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando pronto 183 a torre. Respeito novamente pela falha. Chamar 6320. Controle Salvador Cardeal 50. Instrumento, teto 1000 pés e visibilidade 5000 metros. Sente, tá 1000 pés na radial 110, se aproximando. Tá livre se for necessário a subida para 2008 para o procedimento. Referências visuais com o aeródromo de Salvador? Afirmativo. Desça e mantenha 1000 pés na rotatória, aquilo que é Serra. 1000 pés na rotatória. É quanto é o Golf Salvador? Nível 040, curve à esquerda pro 200. 040, esquerda 200, pro Cardeal 50. Cardeal 50, confirmando. Tem condições de voar na 240 enquanto passa a 2010, confirma. Mantenha pro 240? Afirmativo, tá visual ainda no setor. Negativo, é, desça para, cuja suba para o 030, o 040, cardeal 50, e mantenha-se condições visuais na proa 200, cardeal 50. 7, proa 200, não vai ser possível se manter em condições visuais, vai subir para 2000 e se mantém visual, acima disso está instrumento. 7, o cardeal 50, mantenha-se, suba até 2000 pés então, e aguarde a nova proa. Qual seria a proa ideal para se manter visual no setor? Táxi, qual é seu nome? O azul 4089 autorizado, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118.3, bom voo azul 4089. Autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera 28, quando lá torre 118.3, 4089. Para o táxi, 3566, PLB 107, autonomia 3, alterna o receio. 10 lá em Usan e um webjet descendo por 30, também já em Usan em óbito, aguardando a melhoria do tempo devido à chuva forte no aeródromo. Tá muito ruim assim, compadre? A torre informou que o deslocamento está de leste para oeste, então a tendência é a final da 28 dar uma melhorada, porém ainda permanece chuva forte. Gente, está recolhendo pelo ILS X-Ray? Não, a operação da 28 é o ILS Zulu. Zulu, desculpe, gente, vou preparar o procedimento então. Gente, inicie já a subida para o 040, cardeal 50. Já livrei Bill para 040. Salvador? Alfa Kilo, pátio 3, porta para pátio principal, o número 97. Torre Salvador, boa tarde, Webjet 6702, está prosseguindo, já abaixado, travado na final do, da 28. 6702, continue a aproximação para 28, aguarde liberação para o pouso, o vento é de 220 graus com 10 nós. Gente, tá chovendo? Na vertical da 28, negativo. Gente. Primeira esquerda, dele, na Kilo, pátio 3, após a passagem da mesma, está autorizado para seguir alfa até o ponto de espera da 28, ok? Tem que fusão com a aeronave para entregar, para entrar no pátio 3, tá 35 também. Salvador, Oscar Lima X-Ray, boa tarde. Oscar Lima X-Ray, boa tarde, prossiga. Oscar Lima X-Ray para Belo Horizonte, aguarde cópia. Kilo Quebec Serra, Salvador. Escuta, tá 2 milhas da 17. Está visual com a cabeceira, comandante. 17, confirme. Visual. Autorizado o pouso na 17, 220 graus, com no 09, Kilo Quebec Serra. Serra. Posto táxi. Comandei para o táxi, Gol 1754. Cidade Torre, o Gol no 806, próxima ponte, está virado 28, número 2. Ciente, mantenha a posição no 806. Assine código 0130. 0130, confirme. Firmo, 0130. 0130, 6320. Ciente, livre pouso. A 28670. À direita, subida Aron, transição Melin. Frequência do controle 119.8, transponder 5570. Autorizado Maceió, nível 350, pelátero 58 da 28, Maceió proa até 3.000 pés, curva direita, Aron, Melim, 19.8, 5570, transponder 924. Quando foi aos 42, autorizado o táxi para o pátio da Aerostar. O 24, pago restrição após a decolagem restrita ao nível 070 até 30 milhas de Salvador. 070 até 30 milhas, 9 horas. Alô, gol no 697. O número 97 mantém a posição no pátio 3, aguarde para ingresso no pátio principal. Portão 0. Quais são? Portão 11, tem a aeronave da companhia que puxou no 08. Ok, vai manter. Aguarda a passagem da aeronave da companhia. Vou no 697. Confirme o TAN 3661. Tem ativo TAN 3661, frente da Yankee, solicita Ilhéus 220, digamos. 220, Ilhéus, aguarde cópia no portão 10, TAN 3661. Guardando 3661. Assinado o táxi TAN 3234, 75 a bordo, 4 horas, alternando Natal. 3834, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de esperada 28, quando lá torre 118, decimal 30, por favor. Via Índia e Alfa à direita até o ponto de esperada 28, lá 283 a torre. Outro bar, 3834. Pista 28. Toda extensão afirmativa. Obrigado, 328. No 328, autorizado pouso na 28, o vento é de 220 graus com 10 nós. Autorizado, pouso, pista 28, igual 328. Para ingresso, pátio principal. Quilo, aguardando para o principal. Chaname 320, chame e controle 19-35. 19-35, boa. Então, quando tiver autorização, aguardamos aí 390 para Natal. Gente. Calim X-Ray autorizado Belo Horizonte nível 180 via Golf 677 até Ilhéus após o Whisky 1. Decola da pista 17 com curva à direita, subida Gole, Eval após Arubi. Frequência do controle 119.8, transponder 5536. Calim X-Ray correto no pátio 5, confirma o PLB. 03, para acionamento táxi e decolagem, torre 118.3, Oscar Calim X-Ray. Oscar Calim X-Ray autorizado acionamento, reporte para o táxi. 3173, temos mais um tráfego na final da 28 a 5 milhas após essa aeronave. É uma aeronave da Força Aérea, o senhor será autorizado o ingresso na 28. Torre, o Cardeal 50. Cardeal 50, continue a aproximação para 28, aguarde liberação. 50, fala que é a intenção repetida na final. Gol 1328, seu solo foi às 4 milhas, libere a esquerda, chame o solo, 121.9. 6 ou 9. Seu cardeal 50, o senhor vai fazer o que após a remetida? Vai executar procedimento FR? Afirmativo, ao seu controle. Vou para 4028. Gol 328, após a passagem da aeronave da TAM, ingresso Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso na principal. Gol 328, seguindo o táxi agora, passando a aeronave da TAM. 1754, autorizado táxi via Juliette Alfa para o ponto de espera da 28, quando lá torre 118.3. Juliette Alfa, ponto de espera da 28, lá 283, obrigado, 74. 1693.